Panorama Agrícola para 16 de março de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quarta-feira, 16 de março, de lua crescente. Estamos abrindo o seu Panorama Agrícola. Na mesa de som estão hoje o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa é: ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Confira no Panorama Agrícola uma dica sobre peixe frito. Na entrevista, proteção para uvas Cabernet. E no noticiário, EPAGRE vende excedente de animais de pesquisa. E municípios do Oeste realizam seminários sobre o uso e conservação da água. Participe do Panorama Agrícola ao ligar 48-3239-5647. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para amenizar o cheiro de peixe frito, pingue algumas gotas de limão no óleo da fritura. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A EPAGRE, por meio da Comissão Permanente de Licitações, torna público que irá realizar no dia 23 de março deste ano, entre 10 da manhã e 3 da tarde, a venda de animais excedentes de pesquisa nas dependências da Estação Experimental da EPAGRE em Lages. Serão realizadas a venda de 2 bovinos fêmea da raça holandesa, 5 bovinos machos mestiços de raça leiteira, 7 bovinos machos da raça flamenga, 4 bovinos fêmea da raça holandesa e 4 bovinos fêmea mestiça. Informações adicionais sobre a venda de animais excedentes e pesquisa você pode obter pelo telefone 49-3224-4400. A Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina, o Consórcio de Desenvolvimento Econômico, Social e Meio Ambiente e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Estado realizam no dia 22 de março, na semana que vem, na UNO Chapecó, em Chapecó, o primeiro seminário de políticas públicas para a conservação da água. A ideia é sensibilizar gestores públicos sobre a demanda e a importância da qualidade da gestão da água para a sociedade. O evento é destinado a gestores municipais de educação, meio ambiente, agricultura, saúde e vigilância sanitária e também a técnicos de instituições públicas e privadas que prestam serviços nas áreas de meio ambiente e águas, além de estudantes. Estão previstas palestras sobre os seguintes temas: gestão da água no século XXI, usos e conflitos, agência reguladora intermunicipal de saneamento, resíduos sólidos e outorga da água. Além da apresentação dos casos monitoramento e qualidade da água, um olhar sobre o oeste do estado e tecnologias alternativas para o tratamento e reaproveitamento de água, o uso de cisternas. Dia 22, na UNO Chapecó, em Chapecó. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o pesquisador Edgar Luiz Peruso, da Estação Experimental da EPAGRE em Videira. E o assunto, a colheita da uva, que em função da chuva foi um tanto prejudicada. Mas há alternativas que estão sendo testadas na Estação Experimental. Peruso, conta para o ouvinte do Panorama Agrícola o que vem sendo feito. De certa forma, as condições climáticas desse ano foram desfavoráveis para o nosso viticultor aqui do Vale do Rio do Peixe. Nós tivemos chuvas fortes durante o período de maturação e colheita da uva Niagra, que é uma das primeiras, e também tivemos perdas e chuvas fortes na colheita da Isabel, que, digamos assim, está sendo feita a colheita nesse período, né? A nossa uva produzida aqui na nossa região, ela vai para várias finalidades, né? Tanto para uva in natura, né? Para fazer vinho, sucos, né? E tem, então, o agricultor encontrado algumas saídas, até mesmo para conseguir melhores preços, né? Esse ano, infelizmente, a uva in natura foi totalmente prejudicada, né? Não conseguiu pegar uma coloração muito boa, principalmente o caso da Isabel, e também a questão de apodrecimento, né? Muita uva estragada, consequentemente, a uva não tinha valores comerciais para a uva in natura. Então, em cima dessa situação que se encontra a viticultura, nós estamos trabalhando, encontrando, tentando viabilizar o uso da cobertura plástica em vinhedos, nos vinhedos tradicionais, né, no sistema latada. 95% da nossa área plantada aqui na região do Vale do Rio do Peixe é com o sistema latada. Então, hoje, em função até, graças à própria indústria que trabalha com plástico, estão produzindo material, né, digamos assim, com uma certa durabilidade e uma certa garantia para que o produtor possa vir a usar e sem problemas maiores com as questões climáticas, né? Então, hoje nós podemos dizer que nós temos já um encaminhamento, né, que podemos, então, usar essas tecnologias para cobrir os parreirais no sistema latada. O nosso viticultor, ele conhece bem esse sistema, né? E até então sempre se acreditou que não se conseguiria fazer essa cobertura nesse modelo, nesse sistema, é o nosso sistema tradicional. Então, nós podemos dizer que enquanto a uva está protegida, né? Está hoje realmente sem problemas nenhum com a questão de conservação. Ela está, digamos assim, em perfeito estado, né? Tanto para venda in natura como também para a parte de vinificação. Bem, Peruso, e esta uva protegida, que tipo é e quando começa a ser colhida? Nós estamos, todo o trabalho foi feito em cima até com uma cultivar mais problemática, digamos assim. Nós não trabalhamos com a Niagra e nem com a Isabel, que seriam cultivares em anos normais, digamos assim, não tão com tantos problemas na questão de doenças, né? Nós estamos trabalhando com uma variedade então chamada Cabernet Sauvignon, que ela é bastante problemática, e por incrível que pareça, digamos, essa uva está totalmente protegida e com uma vantagem, né? Nós conseguimos reduzir em torno de 90% dos tratamentos fitossanitários que são necessários. Isso é uma grande vantagem até na questão ambiental e também de qualidade de vida, né? E nós vamos começar a colher provavelmente mais para o final do mês de março. Bem, o uso dessa proteção plástica, a tendência é ser expandida essa proteção para as outras variedades de uva? Seria que sim, né? Em função até do resultado muito bom que nós tivemos com esta cultivar, que é uma cultivar bastante problemática, digamos assim, nas condições climáticas nossas aqui na região do Vale do Rio do Peixe, ela pode se estender a todas as outras variedades sem problema nenhum. Então, eu diria assim que é uma tecnologia que, com o tempo, né, o nosso produtor, ele deve assimilar e também poder usar nos seus vinhedos, né, principalmente os viticultores que trabalham com uva destinada ao consumo in natura, né, que aí pode agregar valor e, ao mesmo tempo, reduzir os tratamentos sanitários e também permite escalonar a colheita da uva, deixando mais tempo no vinhedo sem problema nenhum. Edgar Luiz Peruso, pesquisador da Ipagre em Videira. Muito obrigado pelas suas informações. Quando alguém se organiza, fica forte e aguerrido, unido em força conjunta para assim não ser vencido. Associação dos pequenos dá força para competir, permanecer no mercado e o sustento garantir. A união.